DJ Daniel. Vídeos de São Francisco. São Francisco. Minas Gerais. Minas Gerais. Gostosa demais e o bonde não resistiu. Quando viu tu passar, fez assim. O bonde passou só de nave e ela não resistiu. Quando viu nós passar, fez assim. Quando essa menina chega, geral quer saber quem é. Chama atenção até de mulher. E quando vê o Guga passando pesado, ela joga calcinha no Camaro. Ela joga calcinha no Camaro. Ela joga calcinha no Camaro. Gostosa demais e o bonde não resistiu. Quando viu tu passar, fez assim. O bonde passou só de nave e ela não resistiu. Quando viu nós passar, fez assim. Quando essa menina chega, geral quer saber quem é. Chama atenção até de mulher. E quando vê o Guga passando pesado, ela joga calcinha no Camaro. Ela joga calcinha no Camaro. Ela joga calcinha no Camaro.